295, gol 697. Alfa Juliette 09, entendeu? Tá 3283. Uma 041, seu ponto cópia? Acima, 041. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai decolar dono 0 com a curva à esquerda. Saída Malmo, transição Frutir. Após Zulu, 19. Após Bangu, após Abucu, após conforme rota. Controle opera 120, decimal 8, transponder 5432. Autorizado 370 para Fortaleza, decora cumprindo a Malmo, transição Frutir, Bangu, após DCT Abucu. Controle após decolagem 120, decimal 8, e o transponder 5432. Gol 1041 na posição 1-1. 041, no cotejamento está correto, vamos pronto, pushback, treinamento. Contere pronto, 041. Decimal 95, novembro Yankee Mike. Ouro 8, decimal 95, novembro Yankee Mike. Gol no 600, reação à navegação, voe direto Duna, gol no 600. E Duna autorizado, final LS. Por hoje Duna, gol no 600, autorizado LS. Oxa, né, 63, 15, desce, mantenha 3000. Confirma até 3000 pro 63 no fim? Afirmo. 3000, obrigado. Tráfego avistado, livre pouso na 0, vento 080 graus e no 69. Livre pouso 10, voo no 697. O Novembro aqui, máquina final de 3000, se eu faço um 360, reporte interceptando. Ciência, final de 3.000, 3.000, reportará, não vou ter que mais. Joliette, estamos no autorizado, ingresso 7, a porta alinhada e pronto. Direita por 180, limite ao localizador. 180, limite ao lance, alta tensão. 1600, inicia redução para aproximação e o chefe prepouso irá seguir tráfego à sua frente a 6 milhas. Airbus 300. 220 da Ocha, né? Ok, iniciando a redução. 600. Localizador, Ocha, né? 1 no 4. Complete LS, torre 1895 com pouso. Obrigado. Ocha, né? 3315, reduza para 1970 nós. Curvando agora à esquerda, na Pro 130, reposta, estabilizando o localizador. Esquerda 130, reduz para 170, 63. Firmo, e desse mantém 2000. Ao estabilizar o localizador, complete o final do procedimento. Firmativo, esquerda pro 130, desce para 2000, autorizado LS, reduz 170. Estamos absolutamente pronto, pronto para decolagem. Vento 090 graus, 149, livre decolagem da 107. Também aqui, Mike, visual com o Airbus da Oceania na final do 10. Afirmo. Teria como prosseguir como número 2 de pouso no aeródromo? Pronto, vai realizar o 360 para aprovar a separação no Roderick Mike. Sente no Roderick Mike. Voo no 697, solo, alça 6, liga direita, via Fox, chame solo, 121, decimal 9. Direita, Fox, 119, boa. 2 Salvador, muito boa tarde, Xané 6141, estabilizando o Xané 6141, muito boa tarde, informa o tráfego decolando da 107, para definir a sua aproximação. Fazer a aproximação, aguardando pista livre. O ajuste no momento 1011, o vento Salvador 090 graus, 159. Possível, tem o tráfego à vista decolando, 107. Guardando, manhã 1 no 4-1. Salvador, boa tarde, Gol 697, Bruna Fox. Gol 697, boa tarde, está autorizado táxi Alfa Juliette para a posição 05, parte 1. Alfa Juliette para 05, parte 1, Gol 697. Yankee Mike, informa, tem um tráfego já a 2 milhas de distância. Se eu puder agilizar para você como número 2 para pousar aeródromo, para não ter que fazer um 360 novamente, agradeço. Ok, a gente vai agilizar no Rebrick Mike. Sané 6141, vento 1190 graus, 959 e pouso 90. Pouso 90, Sané 6141. Inicialmente pelos corredores, em ascensão 105. Sempre pelos corredores, em ascensão 105, direto ao Golo. Com 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Campinas. Então 3193, poderia confirmar 127 a bordo? Afirmou 127. Gente, grata, estou autorizado o táxi Índia, ponto final no zero, chama torre 11895, o ajuste altímetro no 0111. Gente, no 011, livre táxi, então ponto final da 10, 3193. O quilo Quebec Serra, ponto cópia. Estou autorizado o morro de São Paulo, a mil pés, decolador 7, curva direita, corredor axé, controle 120, décima 8, transponder 0123 para dão. Alfa, Tenta. Uma boa tarde, voo no 600, marcada externa da pista 10, visual. Voo no 600, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, informo o segundo para pouso 90, nave que o precede é o Airbus da TAM, informo também um tráfego a aproximadamente 500 pés para pouso da 17, sente do seu tráfego. Sente, voo no 600. Localizador estabilizado. 050, reportará Alfa 100%. Boa tarde, mantém um ponto de espera da 10. Gente, mantém um ponto de espera da 10, tá 3193. Serra, chame para o táxi. M1 41, solo 26, elite à direita, via Fox, chame solo, 121, decimal 9. Direito, fala 219, 1 no batom. 3216 para o postamento 02. 3216 está autorizado, chama o seu táxi. Fala Salvador, muito boa tarde, o Sané 6141 livrou na pista. Sané 6141, está autorizado o táxi, Alfa reportando Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, o Sané 6141. Sané 315, chame torre 118, decimal 95, bom, tem bom pouso. 895, obrigado. 63, 15. Estamos aí a 3 milhas de distância. Continue a aproximação, informarei autorização de pouso 6315. 15. Então 3193, eu teria condições de decolar já assim que autorizado pela torre? Afirmo, a linha decola se autorizado, TAM 3193. Inicialmente a linha e mantém, o TAM 3193. Gente, a linha e mantém na 10, TAM 3193. Sem problemas, mantém regras provisórias. É Porsche passando aí do lado da Ilha de Maré. Passando o externo, baixada de travada 6305. 6305, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Informe que o tráfego em breve vai até iniciar a decolagem. Está com transporte de órgãos vitais. Reduzindo para mínimo, informarei autorização de pouso 6305. No 600, boa tarde, está autorizado Alfa, reportando do Juliette. Não, Alfa, reportante da Juliette, vou no 600. São no 05, prosseguindo a Vitória da Conquista, repórter da terminal, e o seu estimado para pouso? No 630, Juliette Tango de Lobo. Copiado. Estabilizado ILS. Alfa perguntando, continue a aproximação, intenção é pouso na 10 ou na 17? 10, senhora, Alfa Tango. Sim, Alfa Tango, qual parte de destino? Parte 3? Afirmativo. Sim, Alfa Tango Tango, continue a aproximação e informarei pista livre. Sim, Tango Tango. Azul 4089, nosso cópia. Autorizado Vitória, nível de voo 340, vai decolar da 110, curva à direita, saída da El, Leda, Eudes. Via Upper Whisk 50, controle opera 120, decimal 8 e o transponder 5423. 340, Vitória, autorizado, decolando da 110, curva à direita, saída da El, Leda, boa Eudes. Quero ouvir o Upper Whisk 50208, controle 5423, no código chamaremos pronto 4089, na boa de poderia. 4089, chamará quando pronto. Boa tarde, está 3193. Então, 3193, contato, suba e mantém nível 360, então 3193. 360, 3193. PLB de 1-5-3-50, alternação pessoa. Então, 3-2-1-6, está autorizado o táxi, via táxi Índia, ponto esperado 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-1. 1-0-1-1, via Índia, ponto esperado 1-0, 18-9-5, 3-2-1-6. 4-1, está autorizado a ingressar a Juliette, posição 03. Essa é Juliette, 03, alguém que está na minha alma 4-4. Está Juliette, volume 600. Volume 600, mantenha essa Juliette. Mantenha Juliette, 600. Alô, boa tarde, 63, eu não sei se equilibrou. O senhor é 6315, está autorizado Alfa, reportando direto. Alfa, está direto, Alfa, Tango Tango, pista livre, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento 080 graus, 12 nós. Pouso autorizado, no zero, tá. Quem solicitou pushback? O trip 5447, confirme. Afirmo, é para pushback estacionamento? Sim, está autorizado, chama para o táxi, trip. Concordo para táxi, 547. Elton. Fora da barra, Mike Durante Romeu. Três, dois, no meio, a gente mantém o ponto de espera. Mantém, então, 3206. Nova Dango, 1806, para o primeiro estacionamento, portão 10. 1806, está autorizado, chama o táxi. Autorizado, 806. Está autorizado Guarulhos, no nível de voo 340, vai decolar da 10, curva à direita, na saída da El, transição Leda, após voa Bridge, onde intercepta a Prisul 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle opera 120, decimal 8 e transponde 5462. Para direto do Cisco conforme a rota. Controle 1208 e acionar com 462. 3205, atendimento correto, é um pronto de estacionamento. Bom, no 600, está aguardando a Boeing da companhia, efetuando putback, posição 1-0. Após ser autorizado para mesmo. Gente, grato. Aqui está a Juliette, aguardando atrás do gol, 6-1. Gente, 6-315, mantém a Juliette. Alfa Tango Tango, Alfa, reporta a Juliette. Alô Brasília, 35447 para táxi, BB de 63, 4 horas e 30 da autonomia, está na Brasília. Controle no 208. 35, a chamar o motor 28. São 3216, livre decolagem, cabeceira 10, vento uma centena, 179. Formal estimado de... Dom Pátio 3? 7, grata. Kilo, Quebec, Serra. Juliette, Quebec, Serra, prossiga. Kilo, Quebec, Serra. Kilo, Quebec, Serra, prossiga. Decolou da 7, com a de São Paulo, curvando. A senhora quase normal, mantém a regra de voo visual, reporte passando no farol da barra. Kilo, Quebec, Serra. O controle liberaria o Kilo Quebec Serra 2500, morro direto? Prossiga direto, morro, Kilo Quebec Serra 2500. Grato, muito obrigado. Gente, Trip, grata. Salvador, muito boa tarde, 5447 da Trip, ponto espera pronto. Ali mantém trip 5447. Ali mantém trip. 24. Chegou 1806, 143 a bordo, 2 horas de autonomia, Salvador alternativa. O Gol 1806 está autorizado o táxi via Pati 1, o táxi aí em direção de Esperador 10, chama a torre 1895, ajuste no 011. E Pati Municipal, em ponto de terminal 10, chama a torre 1895, ajuste no 011, Gol 1806. O Gol 1924 aguarda a cópia. Aguardando. Juliette para a posição 1-0. Ok, passou o Gol, direto para o dentro, obrigado. Puxar na 6315, segue o Boeing da Gol, via Juliette para a posição 02, Pati 1. Gente, após o entrega da Gol, Juliette, a posição 02? 02. 02, obrigado. Alfa Tango Tango, Juliette, esquerda, Pati 3. Gol 1924, tudo cópia? Copia. Autorizado Maceió, nível de voo 350, vai decolar do 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Upper West 58, após hora água, após conforme rota. Controle opera 120, decimal 8, transpondo 5463. 350, Maceió aprovado, roda com condição, decolamento com curva esquerda, Pulca, transição Caju, via 358, hora água, após conforme rota. 0.8 Pessoal, Boeing da companhia direita, passivo na 041. Muito obrigado, boa tarde, até semana que vem. boa tarde, trip 5447. Atualização, meu, prossiga. Ativo, bom fim, Ribeira, reporte quando prosseguir aí para o farol. Controle, trip 5447. Se não for atrapalhar o tráfego, solicita para o de frente. 3216, vou direto inicialmente Cogbo. Cogbo, da 3216. Controle, trip 5447, boa tarde. Boa tarde, contato, submarino nível 200, inicialmente saída Momo, após Momo direto Barreiros. 200, inicialmente Momo, após Momo Barreiros, quando possível aí voamos direto Momo, senhor. Autorizado, direto Momo. Autorizado, direto Momo, muito obrigado. Ou melhor, autorizado direto Barreiros aí, por curva pela esquerda. Muito obrigado, curva pela esquerda, direto Barreiros. Armeia, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus no meio do Romeu Alves, está autorizado barra grande, meu pés, vai decolar da 17, curva à esquerda, perdão, curva à direita, corredor axé, controle para 120, decimal 8, transponder 0, 153, bate 5. Gente, chama na torre 1895, acionamento TAS, fez o seu altímetro no 0, 10. São 3805, aguarda o pushback e acionamento, número 2 no setor. Um 806, decola os 42, chama em controle no 208. 208, obrigado. Controle Salvador, voo no 806, decola. Voo no 806, contato, sub mantém nível 230, voo no 806. 230, 06. Gol 394, está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar do 10 com a curva direita na saída da El Leda Vidícia, após o 10, após SMAP, após Luvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle opera em 120, decimal 8 e transponder 5465. Autorizado Galeão, nível 360, decola do 10, curva direita da El Leda Bridge. Ampers 1-0, SMAP, Lince, Barbacena, Via Rota. 1208 é o controle, 5465 é o transponder, gol 1394. Gol 394, cotejamento está correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Chama na... Para o táxi, gol 1041, não terminando o Recife, com 3 horas e 35 minutos, 137 agora. 041, está autorizado o táxi até através do portão 62 aguardando instruções. Está através do 62 aguardando instruções, 041. Salvador, passageiro 2230, para o táxi. 5-9 é bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. 2230, está autorizado o táxi até a saída do Pátio 3, aguarda instruções. Até o Pátio 3, aguarda instruções, na posição, até 2230. Salvador, 3005. Sim, então temos três tráfegos que passaram a retaguarda, pois serão autorizados. Ok, então está autorizado o posicionamento da 3805, grato. O 3805, temos três tráfegos que passaram a sua retaguarda, pois será autorizado o seu pushback acionamento. Ok, então entendeu. Agora, após a passagem de três tráfegos, estará autorizado o da 3805. Através do 06041. No 041, mantenha a posição através da meia dúzia. Mantendo posição através do 041. 4089, para o táxi de 3 horas e 40, 94 a bordo, Galeão ao tempo. O Azul 4089 está autorizado o táxi de Taxa Índia, ponte para o 10, chama torre 1895, ajuste no 0, no 0. Tinha ponto espera, chama torre 295489. O Gol 10041 seguirá o Embraer da Azul, faixa central via Pati 1, taxiway Índia. Posso parar no 10, chamar a torre 11895, ajuste no 0, 10. Tem seguindo a torre da Azul até o ponte para via Índia, quando lá 1895, 10, 10. A série 2230 seguirá o Boeing da Gol via Pati 1, taxiway Índia. Posso parar no 10, chamar a torre em 11895, ajuste no 0, 10. Segue a aeronave da Gol em Índia e chama a torre 10285, passeio 2230. Salvador, boa tarde, seu 3283, autorização Aracaju. Passeio 200, deixa a torcida aí, se puder. Segue na escuta. Juliette Bravo Delta, controle. É Porsche para descida, mano. Juliette Bravo Delta. De Aracaju para Salvador. Estava na visão nível 05. Nível 085. É Porsche para descida, mantendo regra visuais. Ajuste no 0 no 0. Juliette Bravo Delta. Pouso na pista 0, copiado. Controle Salvador, voo 1754, informação papá, passando 195 para 1250, boa. Boa, voo 1754, desse mantém a altitude de 2000 na chegada à Mare, guardia LS Xuri, ajuste 1-0, 1-0, voo 1754. 1754, poderia voar Itapi ou Duna? Vou direto no rumo de Duna, voo 1754. Obrigado, voo Duna, voo 1754. Controle, muito bom dia, o TRIP 5240 no ideal de descida, informação papá. TRIP 5240, desça e mantenha a altitude de 3000, ajuste 10, 10, aguarde LS X-Ray, pista 10. Seu vetor, curva esquerda na Pura 060, você vai falar, intercepto localizador nesta Pura e complete final aliás. TRIP 5240. Descendo para 3000, esquerda 060, nosso comprimento aloca em campo de falha, 35240. Strot Lima, prossiga. É decolo de Serra, novembro, Fox Yankee, confirma. Decola 248, chame controle no 208. Controle 1208, azul 4089. Tendo, Papa Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. É no litoral Monte, afastado, na linha do litoral, está afastado... No momento, 17 milhas, batendo 510. Gente, mantendo regras de voo visuais, acione código 010123, é Porsche a 5 minutos fora. Confirmando, Irapuzé em Salvador? Afirmativo, para Salvador. Gente, é Porsche então próximo aí de Simões Filho, o meu Foxtrot. Positivo, você pode andar próximo de Simões Filho, o meu Foxtrot. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, cruza 2000, nada El. Contato radar vigilância, o 424089, subindo para o 340 na saída da El Leda após Eudes. Vigilância da El Leda, Eudes, o azul 4089, ascendendo ao 340. Controle aqui, Romeo, que batalha. Livre decolagem, cabeceira 10, vento uma centena, 159. Livre decolagem, Bono 041. 4 horas e 20, alternando o galeão. São 3805, está autorizado o táxi, direto para a Índia, ponto esperado 10, chama a torre 11895, ajuste no 010, poderia confirmar 180 a bordo? Afirmo, 180, então o TAN. Estamos autorizados em Índia no ponto de espera, torre 11895. Gente, grato, bom voo, TAN. Grato, um bom serviço. Estando regras de voo visuais, temos aeronave aí próxima de setor, é o Alfa CA 50, o Max Juliette Romeu. Mantendo regras de voo visuais, a aeronave está próxima da Ribeira. A Ribeira e Bonfim, o Juliette e Yankee Serra Serra. Desça para a altitude de tráfego, Juliette Bravo Delta. A descer para a altitude de tráfego, Marcelo Juliette Bravo Delta. Controle, voo 1806, atinge 230 para a descida. Controle, boa tarde, voo 041. 1806, chame Recife, frequência 126.85. 265. 1041, no contato, sobre manter nível 370. Mantém 370, 041. Estilo Quebec Serra, frequência livre para coordenação e pouso. Cabeceira 10, vento uma centena, 12 nós. Decolagem 2230, passarei. Cido trip 5626. 5626, desse mantém a altitude de 4000. Aqui mantém. Pode ser em altitude, 4000, ajuste 1010, trip 5626. 4000, 5626. Confine. Pro pátio 5, confine. Autorizado, autorizado, tão. Chame torre agora 118 decimal 95. Com meu foco estratégico. 895. Prima Alfa Romeo está autorizado, Vanessa. A mil pés, vai decolar do site, curva direita, corredor axé. Controle 120 decimal 8 e 3.0130. 208, boa, passageira. Torre Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Na próxima buraquinho, antena 500, peço atenção para Salvador. Atenção é pousinho e pátio. Pátio 5, BTA. Gente, abandone a linha do litoral e reposte na final de 3 milhas da cabeceira da final da 17. Positivo, abandonando o litoral, vai reportar 3 milhas para 17, Romeu Foxtrot Lima. 3 está autorizado, pushback saneamento, chama para o táxi. Pushback saneamento, chama táxi, 3283. CTA. Pátio 5, ciente. São 120 de Timbra. Tipo 5240, controle. Na escuta, prossiga, senhor. Adicionalmente, irá ultrapassar o curso do localizador, limite a marcação no 120 de Timbra. Marcação no 120 de Simbra, copiou 5240. Gol no 041, voe direto com o Agibo. Direto atenção, posição Cogbo. Autorizado descida, frequência livre, aqui do Quebec Serra. Azul 4089, Recife, frequência 1251. 3547, chame agora Recife na frequência 128 decimal 8. Chegou 1041, confia que na posição forte, senhor. A saída é Momo, Cogbo, após Frote, confia. Ok, ela... autorização que nós tivemos foi Momo, Frote, e após Bangu, Abuco. Vamos 041, então mantenha a proa, estabiliza a proa 340, subindo para o 370, após 20 milhas nessa proa, vou direto frote. Ok, 340, e após 20 milhas nessa proa, frote. O 1041. Tema. Fogão no 600, coordenação natal 390. Fogão no 600, tem um piloto autorizado 370, copia? Afirmo. Autorizado Natal, nível de voo 370, foi decolado 1-0, curva A esquerda, saída Pulca, transição de par, Gel peso 1-0. Após controle 120 decimal 8 e transição de 5464. Ok, Natal 390, peso 1-0, dá 1-0 pela esquerda, Pulca de par, 208-5464. Distanciamento. 1600, contagiamento correto, uma pronta de acionamento. Tamarim, obrigado. Agora de visagem, aguarde instruções. Trip 5240, curve agora à direita por 150, nessa proa estabiliza o localizador e complete LS. Direita 150, vai estabilizar o local e reportará. 5240. Controle Salvador, TAM 3805, boa tarde. Boa tarde, contato, sou mantendo nível 340 na saída da El Lida após bridge. El Lida bridge 3805. Nova Tango, Focus Trot, Tango Oscar, controle. Informa o tipo de equipamento. 38 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 5, naturalmente. Gol 1924, está autorizado o táxi de Apache 1, taxi Índia, ponte para 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-0, por gentileza, poderia confirmar 1-3-2 a bordo? 1-3-8. Gente, grata, bom voo, gol. O TAM 3203 seguirá o Boeing da Gol via Apache 1 no taxiway Índia. Ponto de espera do 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0. 0-0, Apache 1. Seguirá na Gol 3-2-9-5 lá, o TAM 3-2-3-5-4. Bono 041 voando direto frote, chame Recife agora na frequência 12685. Solo controlado, 58, livre frequência, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 1754 na final ILS da pistola 0, baixar trava. 1754, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento uma centena, 15 nós. Livre pouso, pistão 1-0, gol 1754. Siga em Yankee Serra Serra. Boa tarde, aguardando. 1-2-4, mantém o ponto de espera. O 1-2-4, mantém o ponto de espera. Paciente, 1-2-4, mantém o ponto de espera. Lima Alfa Romeo solicitou táxi? Lima Alfa Romeo, autorizado táxi até interseção Papá. Corrigido, até interseção da Bata. Chamando a interseção para ingresso e decolagem. Para Guarulhos, aeronave opera em nada, economia para 2010. 5626, desse mantenha 2000 autorizado final LS. 2000 autorizado final LS, 5626. Bridge, via Up do Luna 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle opera 120, décima 8 e transponde 55, 16. Então aprovou 360 para Guarulhos, decola da 10ª direita da EL, lei da BBC, fez o Luna 6, DHZ, transponde 55, 16, pode confirmar para o frente de controle. Saída da EL, Leda Bridge, Up do Luna 6, Belo Horizonte, Trivi. Afirmativo, da EL, Leda Bridge, Up do Luna 6, Belo Horizonte, Trivi, 5 no 6, frente do motor. 120, décima 8. 1208, obrigado. Chama pronto para o pushback, saneamento, saneamento 3 e no 5. Amarelo pronto para pushback. Pelo menos uns 6 minutos serão autorizados direto aqui. Está mantendo então, aguardando a autorização. 2230. Trip 5240, chame torre 118-95, tem bom pouso. 1895, muito obrigado. O 24, teria condições de adjudicar as manobras para decolar 5, autorizado pela torre? Afirmo, 924. Feito, após a passagem do tráfego na curtíssima, o Boeing da companhia alinha e mantém. Alinha, mantém, 924. Tava lá na ponta do Maitá, viu, meu amigo? Baixinho lá, você não vai conseguir pegar ele, não. É. Afirma, senhora, 8 milhas. Ciente. Lima Alfa Romeo, autorizada a decolagem, cabeceira 17, vento no 30 graus, 15 nós. Ciente, quando estiver totalmente pronto, informe, tá ok? O 754, solo ao 02 direito no 219. 219, 754. Aparelho dos 230 ainda mantém a presente proa. Aparelho dos 230. 2230, presente. Já o 924. 1-2-4, autorizado a decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-3-0 graus, 15 nós. Iniciando, 1-2-4. 77, a bordo, 4 horas do momento, no Galeão. Em altitude, nessa posição 12 horas, 16 milhas, com rumo oeste. Aeronave é uma T-72. Autorizado, Lima Alfa Romeo. De imediato, vento no 30 graus e no 619. Já passou externo, baixar travado, 5240. Sim, te formarei autorização de pouso, trip 5240. 40. Boa tarde, estou autorizado, Alfa, reporta o acidente. Alfa, reporta o acidente. Passaredo, 2230, controle. Chega. Bom, vamos para já superar a altitude. Vou agora direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, Passaredo 2230, obrigado. Tá, 3805, chama Recife agora, 125, décima 1. Deixa fora, graça. 0 graus, 179. Pouso autorizado, pista no 05240. O 1924, decola 03, chame controle no 208. 208, boa tarde. Lima Alfa Romeo, decolada 04, chame controle no 208. 1208, Romeo. 8118, decimal 95. 1118, 95, Trip 5620, obrigado. Controle, boa tarde, alô, no 924. Pro 924, contato, submantenha nível 350. Fechado, mantém 350, 924. Sete Bravo Delta, chame torre 118, decimal 95, para ingresso de tráfego. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima, Alfa Romeu. 5626. Trip 5626, continue a aproximação, informaria autorização de pouso. Guardando 5626. Mil, mantém a regra de voo visuais, Valença, pelos corredores, reposta passando a farol da barra. Postará a farol, meu. Mais do leste, Romeu, prossiga. Autorizado, chamando pronto para o táxi. E após o colega passar a retaguarda, está autorizado, chama táxi 600. Trip 5626, torre 11895. Oxané 6320, desse mantém 2000 autorizado, final LS. 2000, final LS autorizado, passarei, estável, vento 3000. Passareiro 2230, Recife 1288. 1288, boa. Pelo Romeu, acho que frequência livre para coordenação e pouso. Através da Torre Salvador, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, faça 360 pela direita, reposta interceptando a perna do vento. 360 pela direita, reportará interceptando a perna do vento, cabeceiro no 0, Bravo Delta. Trip 5240, solo 06, direita no 219. Direita 219, trip. O 924, solicita para o Ali Aracaju. Já do táxi. Via Pátio 1, nota sua Índia, ponte para no 0, chama torre 11895, ajuste no 0, 10. Pátio 1 Índia, ponte para 295, 13944. Solo, trip 5240, litrô. 5240, está autorizado o táxi de Alfa, reporta no GS. Alfa, reporta na Juliette, trip 5240. Boa, boa tarde, trip 5240, informação Quebec. Trip 5595, desse mantenha 5000, ajuste 10, 10, na chegada da Mária, guarde a LS X-Ray. Perdão, trip 5240, está autorizado Juliette, parte 3, ficando atento ao sinalizador. Juliette, parte 3, atento ao sinalizador, trip 5240. Cliente, mais que o meu, manterá aqui. É. 283, está autorizado, tem condições de decolagem imediata. Gente, mantém a posição, então 3, 2, 3. Solo 09, direito 219. Direito 219, obrigado. Solo, boa 35626, livrou. Você 5626, esse autorizado táxi, Alfa Juliette, parte 3, fica na atento ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, fica na atento, 5626. Doutor Gol no 600, tá pronto pro táxi. Com 2 horas e 37, a bordo 157 Maceió. 600, está autorizado o táxi até através do portão 62 aguardando instruções. Através do 62 aguardando, Gol no 600. Final, cabeceiro 10, tem embaixado e checado. Bravo Delta. Bravo Delta, livre pouso. Vento 120 graus, 189. Número até o presente momento. Oi, 1285, obrigado, Gol, 9-3-4. Autorizado, X-Way, Oxalé 6320. Complete final, chame Torre 118, decimal 95. 95, muito obrigado. De Paripe, após, só passar aí a praia de Bom Despacho, ok? Azul 4196, desse mantenha 3000. 3000, Azul 4196. 6-0. Bom, meia milha para Simba, ILS, 1-0. 6320, continue a aproximação e informaria autorização de pouso. 320. Então 3283, ali mantém cabeceira 1-0, agilizando. Ali mantém 1-0, tá 3283. Juliette Bravo Delta, solo usando 1 no direito, no 219. Passou através do 6 na minha delegada. 1600, está autorizado para seguir, Pátio 1, Taxi India, vou esperar no 0, chama a torre, 1895, ajuste no 0, no 0. V10, ajuste, via Índia, por ponte de espera, chamando 1895, vou no 600. Juliette, Bravo Delta, está autorizado, ingresso na Alfa, reporta nós, Juliette. Boa tarde, Golo 333, ponte de casa 1-0, centro de tráfego nacional. Seguinte no 333, após o tráfego nacional ali, mantém. Ali mantém, bom, 333. Após o tráfego, tá ok? Afirmativo. M320, pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 110 graus, 159. Pouso autorizado, pistão 0, Xanar 6320, obrigado. Então 3283, decola o Zuno 3, chame controle no 208. 208. Juliette Bravo Delta, está autorizado ingresso de Juliette, fase 3. No controle Salvador, prossiga. Então, 3283, decolado na Pucajama. Contato, submantendo nível 90 na Pucajama, após direto. 3283. Azul 4116, desce inicialmente até 2500 pés. Em Duna, complete final ILS, descendo para 2000. Inicialmente 2.500, Vinduna, segue no trecho, descendo para 2.000, 4.116. Motivo? Motivo é tráfego a 1.500 pés aí no... Aí a sua direita, pois a sua esquerda, mantendo 1.500 pés. Tá, 24.116, vai visar o tráfego. Trip 5.595, desse mantenha 3.000. 3.000, 5.595. Trote Tango Oscar, após aí, bom despacho, direto Paripe, após Paripe, rotatória. Atentando que temos tráfego a 500 pés aí, próximo aí do bairro de Valéria, mantendo 500 pés com um helicóptero. Alô, Salvador, Nádio, Bruno, 74, da autorização da Bruno 754, a informação em curso é Quebec, aguarda cópia. Pagando, tá. Solo Salvador, Oxenã 6320, agora na Alfa, boa tarde. Oxenã 6320, está autorizado o táxi de Alfa Juliette, posição 06, Pati 1. Alfa Juliette 06, Oxenã 6320, obrigado. Do 4196, complete final LS, torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Desse mantém 2000, autorizado final LS. Sendo para 2000, 3595. Azul 4196, continue a aproximação e informaria autorização de voo. Estou no aguardo. No 333, é colado no meio, chame controle no 208. 208, boa tarde, 333. Azul 41 no meio, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus no meio do Genoa, cheque 3. É, livre pouso, vai baixar o 41 no meio. Toledo, Bridge, gente, 360, igual no 333. Passando o Fox Tango Oscar, vai tentar para tráfego do Mike Juliette Romeu. Agora posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 900 pés. Atento a Agulha, senhor. Tango Oscar. Mike Juliette Romeu, atento para tráfego do Papatango Fox Tango Oscar, corredor Interlagos, 1.500 pés. Agora 5 milhas. Gente, ficar atento, Mike Juliette Romeu. Um vento 4-1 no meio. 1-0 graus no meio do dia nosso. Gente. Solo, Salvador, bom, 754. Prossiga no 754. 9 CDI, então, não tem isso. Sim, seria checar o sistema, está de cópia. Vai passando para ele, controle de rodatória. A patente Fox Tango tentando para o tráfego anteriormente informado, chama a torre 118, decimal 95. 1895 com a torre Oscar, atento. 394. Completa o final do procedimento LS que foi agora, torre 118, decimal 95. Torre 118, 95.